Franca, eu sou o Tuizo, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Não, pode ser qualquer coisa. É o Tuizinho aqui, para quem não me conhece. Eu tô aqui em Franca nesse carnaval. Como vocês já sabem, o Grito Rock tá chegando aí. O Grito Rock é um festival integrado do Circuito Fora do Eixo. E o coletivo Guerrilha Geek daqui de Franca é uma das ramificações desse circuito. E anualmente tem um festival que, assim, que é uma alternativa ao grito de carnaval, por isso que é chamado de Grito Rock. E eu vou dar o microfone para eles, eles vão apresentar aí um bloco especial do Guerrilha Geek. E é isso aí. Boa noite a todos, boa tarde, se for na reprise, eu sou o Tuizinho aqui do Guerrilha Geek. Bom dia, ele pode estar ouvindo na China, isso é dia de... É estranho, né? Tudo bem. Pois bem, então estamos aí fazendo mais um spot no programa Lixeirinha, qual o Guerrilha Geek tem um orgulho proeminente de incentivar, pagando os cheetos e a gasolina para que o Tuizinho consiga manter o programa em funcionamento. Pois bem, nós vamos falar de algumas bandas que vão tocar aqui no Grito de Franca. O Grito vai ter alguns dias com sequência, provavelmente comece na quarta e termine no domingo, vai ser o Grito um pouco mais extenso que dos últimos anos, que era uma noite só. E vamos ter bandas de vários lugares. Na sexta-feira, provavelmente vai rolar uma banda de Franca, que ainda a gente... provavelmente você vai ficar sabendo hoje, que é a onda do programa Farol Ar, que a gente decidiu isso ontem, ou agora mais cedo. É uma loucura nisso, né? A gente pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Enfim, vai rolar o Pubs de São Paulo. Pubs, a galera já veio aqui nos gritos, já veio nos eventos do Guerrilha aqui, a galera já conhecida de Franca. Não sei se tem um membro da cidade que ainda toca na banda. Vai rolar Associação Livre Invisível do Didi de São Paulo, que é que vai dar uma das oficinas aqui pra gente. E a banda do Toca no Brasil a gente vai soltar aí ao longo da semana. E tem a programação de sábado também, né? Fala aí, Harrison. A programação de sábado, galera, vai ser no sábado. No sábado a gente vai ter um som mais pesado lá no CDA, a partir das 10 horas, seguindo as noites fora do Eixo ao Extremo que a gente fez no ano passado. Bom, então na sexta-feira lá no Redondo Bar, na Avenida Eufrásia, Monteiro, Petraglia. Então no sábado a gente vai ter banda Austin de Franca, a gente vai ter também a banda Yansan de Sorocaba e a Japanese Bondage, que tá voltando a Franca depois de um show foda lá na República Inferno Estudante. Então a gente vai ter esses dois dias, depois nos próximos blocos a gente vai anunciar também as outras programações dos outros dias. A gente vai estar ouvindo nesse primeiro bloco a Associação Livre Invisível, Pubs, e depois no outro a gente passa o som das bandas que vão tocar no sábado. A gente vai estar falando também um pouquinho mais sobre as bandas, sobre a agenda delas. E para quem quiser ouvir, a gente vai passar os links aí da internet para quem quiser uma prévia de como que vai ser. E é isso aí. De brinde, bafo de quem não comeu. Cama de casal, beliche. O cão foi quem botou pra nós tomar. És curva de rio. Despacho pra eixo, nunca vi tanto mau gosto. Carne velha de brinde, bafo de quem não comeu. Cama de casal, beliche. O cão foi quem botou pra nós tomar. És curva de rio. Despacho pra eixo, nunca vi tanto mau gosto. O santo é de bar. Arruda nenhuma vai nos livrar. Devagar quando, porque o santo é de bar. Arruda nenhuma vai nos livrar. Do céu, ai, meu Deus do céu, ei, malandro, o cachimbo caiu. Você ouviu, então, no bloco Grito Rock, Associação Livre Visível com Carne Velha e Pubs com Mimate de Uma Vez, bandas que vão tocar aí na sexta-feira. E agora você vai ouvir algumas bandas que vão rolar no sábado. Vai rolar o Austin, que é aqui de Franca mesmo, com Mexican Love, e Ansan, a banda do Klebin, digníssimo Klebin, Agradecer também a participação aí da Rádio Unifran em apoio publicitário ao Grito Rock, também apoio cultural, emotivo e psicológico para a gente fazer aí o evento e algumas intervenções da universidade. Vou terminar de explicar as músicas, você vai ouvir agora, vou repetir de novo. Hello Austin, aqui de Franca, com Mexican Love, Japonês Bandage com Heavy Machines e Yansan com Amor às Putas. Você pode saber mais sobre o Grito Rock no site do evento integrado, que é gritorock.com.br, e no nosso site também, guerrilhagig.com, pra você pegar o mapa de como chegar no Redondo, já que algumas referências a gente não pode passar, você vai olhar pelo mapa mesmo. Vai rolar no Redondo, no CDA e em algum outro lugar, a priori em Franca, no domingo. Então fique conosco e aqui é o Tuizinho, grande abraço. É bom lembrar também que a gente fala de sábado e domingo, mas o sábado vai ser o dia 18. Na verdade, o sábado vai ser o dia 17, a sexta-feira o dia 16, e anteriormente, no dia 14 e 15, nós teremos a programação mais acadêmica ali com alguns palestrantes. Procura a gente no Facebook também, Guerrilha Gig, e é isso aí. situation's getting better now. Oh, I feel my blade, but I feel once more. I wonder what I'm doing here. I'm gonna need again.